CD 3 Capítulo 3 Anaquias despertou de seu transe vampírico. 6 noites tinham se passado desde que seu numeroso exército de vampiros fora milagrosamente destruído pelos humanos. Remoía-se, desde então, com a certeza de que os malditos 30 bentos tinham se juntado e que a profecia revelara-se verdadeira. De seus 20 mil soldados, restaram cerca de 4 mil, e desse contingente restante, poucos permaneciam fiéis na crença que Anaquias tentava sustentar. Anaquias despertou de seu transe vampírico. 6 noites tinham se passado desde que seu numeroso exército de vampiros fora milagrosamente destruído pelos humanos. Remoía-se desde então com a certeza de que os malditos 30 bentos tinham se juntado e que a profecia revelara-se verdadeira. De seus 20 mil soldados, restaram cerca de 4 mil, e desse contingente restante, poucos permaneciam fiéis na crença que Anaquias tentava sustentar. Anaquias prometera vitórias aos seus seguidores, prometera a vinda do vampiro rei. Nada tinha dito sobre a luz do sol queimando e destruindo seus soldados em plena noite. Com isso, aos poucos, pequenos grupos de vampiros partiam, abandonando o exército de Anaquias. O guerreiro líder caminhou pela caverna. Grunhiu nervosamente enquanto seus olhos vermelhos acendiam e esparramavam um espectro rubro sobre as pedras e as faces dos vampiros ainda adormecidos. Anaquias caminhou até a boca da caverna e olhou para a floresta morro abaixo. Sentiu a pele arrepiar-se. Ele estava ali, estava perto. Anaquias deixou a entrada pedregosa e avançou para o chão gramado que descia o morro. Não tinha entrado em contato com o vampiro rei desde a noite em que seu exército fora abatido por aqueles dois fenômenos milagrosos. Primeiro tinham sido tocados pela barreira do inferno por uma bola de fogo que subiu ao céu. Depois, seus soldados foram queimados por uma luz inexplicável que surgiu do meio das nuvens, devorando a escuridão. Por pouco, ele mesmo não perecera. Encontrou refúgio no último instante. As balançavam com o vento contínuo. Anaquias abaixou a cabeça. Por que deixou isso acontecer, senhor? Repetiu a pergunta. Essa tormenta não me foi revelada, vampiro. Ainda estou fraco, não vejo tudo. Anaquias surpreendeu-se com a voz tão clara invadindo os ouvidos. Tinha sido diferente dessa vez. A voz tinha vindo no ar. Não tinha se manifestado em sua cabeça como se fosse um pensamento. Olhou ao redor. Assustou-se quando viu um clamejar sobre um galho fino da árvore. Tinha sido rápido, um brilho. Um brilho fugaz em forma de vampiro. O rosto do vampiro lhe parecera familiar. Cabelos longos, presos. Tentava lembrar do dono daquelas feições, mas tinha sido rápido demais, mesmo para os olhos treinados de um vampiro caçador. Um mal-estar implantou-se em sua mente. Não queria ser enfeitiçado de novo. Não queria mais liderar aquele bando. Eu preciso de você, Anaquias. A voz fez uma pausa e depois prosseguiu. Essas malditas fofoqueiras cósmicas sopram coisas incompletas nos meus ouvidos, mas elas sopram esperança para nossa raça, meu general. Hão de revelar os segredos corretos para nossa vitória. Anaquias desviou o olhar, tapou os ouvidos com as mãos. Ele estava ali. Aquele brilho tinha vindo dele, tinha visto o espectro do vampiro rei. O fantasma riu, levitou ao redor do vampiro. Não esmoreça, Anaquias. Meu irmão ainda é cego. Tu serás minha espada até a hora da minha luta. Há de preparar meu reino para minha chegada. Há de subjugar meus inimigos. Venceremos os guerreiros bentos graças a você e a mim. E isso nunca será esquecido. Erguerei a mais alta estátua em teu nome. Um gigante de rocha para honrar teu valor. Tua face estampada em diamantina. Anaquias saltou do eucalipto para a árvore seguinte. Olhou para trás. O espectro flutuava, vindo em sua direção. Se tivesse um coração vivo, ele teria disparado. Era assustador travar contato com um fantasma. Não me tema, vampiro. Ordeno que me escute. Sempre te achei um tolo, um presunçoso mal aproveitado por aquela lá. Cantarzo calou-se mais um instante. Mas agora que estou em tua cabeça, há de pensar com clareza. Hei de acertar seus passos. O que quer de mim, espírito maldito? Você levou o meu exército à morte. Abandonou-me no momento de maior necessidade. Deixou o meu peito seco e morto num mar de angústia. Não pode ser um rei de verdade. Anaquias ouviu mais risadas. De expressão fechada, olhou ao redor. O vampiro rei achava graça em sua preocupação. Foi bonito o que disse, Anaquias. Não sabia que meu general também era poeta sensível. Um pensador. Sou um devoto dedicado, senhor meu rei. Não mereço risadas em momento de aflição. Posso recusar crer em ti. Novas risadas rodearam o vampiro aflito. Nossa vida é um mar de angústia, desde a noite maldita, corpo maldito. Te arrasta nas sombras em busca de sangue para aplacar o fogo em tuas entranhas. Se não matas um humano, se não lhes tomas a vida para manter teu corpo útil, tu és quem perece. Seca, transformando teu corpo todo num mar de angústia. Cantarzo pôs a mão no pescoço de Anaquias, sem ser visto. Por que não nos contentamos com os adormecidos? Sabes, eles têm sangue vivo nas veias, suprem-nos fisiologicamente. Mas não nos damos por satisfeitos, não é? Anaquias apenas balançou a cabeça, concordando. O que queremos, servo? O que queremos quando deixamos a toca para caçar soldados na estrada ou tentamos invadir as fortificações? O vampiro-rei enrodilhou todo o corpo de Anaquias. Queremos mostrar para eles que somos nós quem mandamos. Queremos saciar nosso desejo de poder. Queremos ver os humanos de quatro virando gado estocado. Queremos colocá-los no seu devido lugar. Anaquias subiu pelo tronco seco do eucalipto. Uma lufada de vento forte balançou a ponta da árvore. Nuvens corrediças e finas tornavam a luz da lua intermitente. Não trarei alegrias aos meus servidores, general. Não trarei sorrisos e vivas. Trarei organização e força. Guiarei nossa raça para a grande virada. Ainda viveremos nas trevas. Ainda seremos estas bestas sanguinolentas. Não haverá festas nem felicidade em nossas covas, donde continuaremos nos arrastando atrás do alimento vermelho e vivo. Continuaremos malditos, mas seremos conhecidos como os malditos donos da terra. Anaquias baixou a cabeça e fechou os olhos. Não queria ouvir. Permaneceremos bestas, general. Continuaremos como demônios da noite, pois essa é nossa sina certa, mas seremos os mais fortes. Seremos letais. Para tanto, vocês precisam crer em mim, precisam seguir minhas instruções. Há caminhos escondidos nas coisas da vida, há sinais no meio da matéria. Existe magia circulando entre as árvores e o cimento. Alguém libertou essa energia em nosso planeta e fez tudo mudar. Fez com que aflorasse no corpo de cada um a verdadeira face. A noite para os da noite, o dia para os do dia. Esse universo todo é um caldeirão de feitiços. E elas estão soprando coisas em meu ouvido, Anaquias. Elas estão ensinando o seu rei como conseguir o que eles tinham. Os humanos perderam o profeta bispo e os vampiros ganharam o vampiro rei. Agora elas contam os truques, antecipam as armadilhas, mas hei de aprender. Hei de decifrar melhor os cacos de futuro que são lançados contra meus olhos cerrados. Aprenderei a ler as peças desse quebra-cabeças inacreditável. Elas estão jogando um jogo, jogando com os animados. São alcoviteiras, fofoqueiras, filhas de uma égua, tinhosas. Elas não tomam partido nem escolhem o lábio. Às vezes, bichinho, parece que elas são cegas feito nós. Cabras da moléstia que zelam pelo sangue escolhido. Eu roubei o sangue escolhido, Anaquias. Eu roubei o sangue escolhido e elas não podem escolher para quem soprar. Falam para o sangue sorteado, é simples assim. Preciso que tu zeles por este sangue acorrentado na matéria. Elas me dizem como e tu fazes. O que elas dizem agora? O espectro mudou a face. As sobrancelhas fechadas abriram-se, suavizando a aparência furiosa do espectro. Anaquias não podia vê-lo, mas Cantarzo sorriu para o vampiro. Abriu a boca e demorou a revelar. Agora, general, curiosamente, elas riem. Riem e cantarolam uma canção. Anakias saltou para outra árvore, desceu 5 metros. O espectro flutuou, acompanhando-o, indefectível, permanente, sufocante. Elas repetem: o sol nasceu para todos. Anakias abriu um sorriso. Não sabia o que aquilo significava, mas experimentava essa sensação emanada do vampiro rei. Aquela sensação cutucava seu estômago e irradiava para o corpo todo. Era alegria, a mais pura alegria.